ouvintes! Está começando o segundo episódio dessa temporada do PetCast. Aqui você ouve discussões de assuntos da atualidade baseado nas perspectivas de pesquisas científicas realizadas na UFJF. E o tema de hoje é Transbordar Limites, Integralidade Trans no SUS. E temos estreia. Hoje é o meu primeiro dia no PetCast. Meu nome é Gabriela Vaz e sou bolsista do PetFacom. Lembrando que toda a nossa primeira temporada, como também o episódio anterior dessa, você pode conferir no site do PetFacom, www.petfacomufjf.com.br. Você está ouvindo o PetCast. Transbordar Limites, Integralidade Trans no SUS é o episódio de hoje, e quem nos acompanhará nas descobertas sobre o tema é a professora doutora da Faculdade de Psicologia da UFJF, Juliana Perucchi. Juliana, muito obrigada por estar hoje aqui com a gente. Obrigada a vocês. Bem, como de costume, vamos devidamente apresentar nossa convidada. Juliana Perucchi é graduada em Psicologia pela Universidade do Sul de Santa Catarina, a Unisul. Possui mestrado pela Universidade Federal de Santa Catarina com o título de trabalho Eu, Tu, Elas, investigando os sentidos que as mulheres lésbicas atribuem às relações sociais que estabelecem o gueto GLS de Florianópolis. O doutorado se deu na mesma universidade, a UFSC, mas com um período sanduíche, ou seja, fora do país, na Universidade do Minho, em Portugal. Sua tese estudou o discurso jurídico como um dispositivo de produção de paternidades. Atualmente, Juliana é professora na Universidade Federal de Juiz de Fora e ministra duas disciplinas, Política Social e Psicologia, além de Psicologia da Sexualidade. Agora, mais relacionado ao nosso tema, a professora pesquisou por 2 anos os processos lógicos da Administração Política de Educação e Saúde de Juiz de Fora. Juliana também é coordenadora do Grupo de Apoio com Pessoas Travestis e Transsexuais da Zona da Mata Mineira, o Visitrans. Agora, mais relacionado ao nosso tema, a professora pesquisou o processo transexualizador do SUS junto a transexuais em Juiz de Fora e região, que gerou o Grupo de Apoio com Pessoas Travestis e Transsexuais da Zona da Mata Mineira, o Visitrans. O termo transgênero ou transexual, ou simplesmente trans, mudou muito de sentido com o tempo. A princípio, se referia a uma pessoa cuja identidade de gênero, o sentimento psicologicamente arraigado de ser um homem, uma mulher ou nenhuma das duas categorias, não corresponde ao de seu sexo de nascimento. Hoje, transcendeu as caixas da adequação binária e da identidade e pode ser entendida como uma condição sociopolítica de transgressão não binária. Queer, palavra proveniente do inglês, usada para designar pessoas que não seguem o padrão da heterossexualidade ou do binarismo de gênero, como lésbicas, bissexuais, gays, assexuais, intersexuais e as próprias pessoas transgêneras. Juliana, é isso mesmo? Gabriela, mais ou menos, assim. O termo queer, vamos começar pelo termo queer. O termo queer, ele vem bem mais recentemente, né, de um campo acadêmico militante, vamos dizer assim, nos Estados Unidos, que tenta reivindicar para o mundo acadêmico uma expertise, vamos dizer assim, de produção de conhecimento a partir da vivência, das experiências de pesquisadores e pesquisadoras não heterossexuais. Então, primeiro, não heterossexuais e não cis, né? A gente precisa explicar um pouco a nomenclatura. Cis seriam as pessoas que, ao crescerem, se identificam com a designação que a medicina lhe deu em relação à identidade. Veja, por que eu estou tomando cuidado em dizer que a medicina lhe deu? Porque nós temos a ideia de que isso seria algo já definido, como se a genética nos desse toda uma carga que garantisse uma congruência, o que não é correto, certo? Inclusive, estudos no campo da biologia, da etologia, têm avançado muito nesse sentido, e não são discussões só do campo das ciências humanas ou das ciências sociais. Mas vamos voltar ao termo. O termo queer, então, ele surgiu como uma reivindicação ético-política de designação de um campo acadêmico e de produção, mas que quer romper com determinadas estratificações identitárias ou designações encaixadas. Então, o queer hoje ele é um campo muito vasto, ele diz respeito a muitas coisas e não necessariamente contempla todos os processos, todos os grupos que se reconhecem como LGBT. Muito pelo contrário, muitas vezes há tensões entre a sopa de letrinhas, não é? Por um lado, então, a gente tem esse campo queer, que designaria todas as contravenções ou as tentativas de romper com certas nomenclaturas que, tentando explicar e denominar, subjugam, oprimem, colocam em posições, mantêm as posições hierárquicas e de opressão. Então, o queer ele tenta romper com isso do ponto de vista conceitual, inclusive por isso que nós temos os campos, as teorias queer, queer theory, ou os campos de estudo queer. A sigla LGBT, ela não designa, primeiro que ela é uma sigla muito local aqui, né? A gente botou o L na frente, mas ela é uma sigla que designa muito mais posições identitárias e movimentos sociais no Ocidente, sobretudo nos Estados Unidos, mas também na Europa, e não tem a sigla LGBT ou GLBT, não traz, ao contrário do termo queer, essa preocupação acadêmica, essa pegada de tentar trazer a discussão queer, né? Porque o queer ele é um termo, no senso comum da língua norte-americana, é um termo pejorativo, foi uma estratégia super inteligente pegar um termo, né, que já está super carregado e ressignificar esse termo. Potente, de uma forma potente, é como se houvesse a teoria do viado, seria isso, a teoria dos esquisitos, porque o queer é um termo pejorativo que foi reutilizado exatamente para ter essa potência política. LGBT não. LGBT é uma sigla que designa grupos muito a partir da identidade, então não dá para a gente colocar queer e LGBT, nem conceitualmente, no mesmo balaio de discussão, porque, primeiro, eles têm histórias diferentes, eles surgem de lugares diferentes, e eles têm, como né, numa leitura foucauldiana, porque eu trabalho com as perspectivas dos vários, né, Michel Foucault, desde o primeiro até a história da sexualidade, eles têm, numa leitura foucauldiana, efeitos de poder diferentes. Então, assim, no campo da militância, por exemplo, no Brasil, você vê muito mais fortemente um engajamento e um reconhecimento da sigla LGBT do que queer. Né? Inclusive, eu já vi vários militantes gays dizendo que queer o quê? Isso é viado. Não, é isso, é uma definição de campos políticos, inclusive. Né? É por isso que a gente não pode colocar tudo no mesmo, como se fosse a mesma coisa. Então, LGBT designa um campo de estudo? Sim. Lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transgêneros, transexuais, mas não é a mesma coisa que queer. Uhum. Tá? E de que forma aparece as travestis e transexuais dentro do grupo LGBT? Como que aparece o grupo no Brasil? Então, assim, essa é uma questão importante. Na sopa de letrinhas, vou chamar de sopa de letrinhas com todo o respeito ao movimento social, mas como nós brincamos, né, que assim, ela é muito colorida e muito repleta de diversidade dentro da diferença, o que a historiadora Joan Scott chama de diferenças no interior da diferença. A Mary Castro também tem um texto maravilhoso sobre a alquimia das categorias, que ela mostra isso, como dentro de uma identidade de raça, por exemplo, nós temos uma variedade gigantesca, não se vive a negritude ou a branquitude da mesma forma. Você tem outros marcadores. Então, viver a negritude na classe média, morando no centro da cidade, com seu filho estudando, né, com um certo recorte de classe, é muito diferente você viver a negritude na periferia, né, sendo classe trabalhadora, e assim com todos os marcadores sociais. Inclusive a trans. Classe, raça, geração, etnia, território. Quer dizer, pensa a juventude, né? Vocês são todas jovenzinhas. Pensa, é diferente você viver a juventude como menina branca, estudante universitária da UFJF, morando com os pais, classe média, frequentando os points, e você ser uma menina branca da periferia que tem que trabalhar várias horas por dia para fazer um curso noturno, né, com uma série de dificuldades. Então, não dá para a gente dizer assim, ah, são todas meninas brancas. Não, tem um recorte de classe aí, tem um recorte territorial. Onde essa menina cresceu? Eu sou de Santa Catarina, é um estado muito pequeno. A minha cidade é uma cidade considerada de médio porte. Se você vai, anda 100 quilômetros para dentro, no interior, numa cidadezinha maravilhosa de colonização italiana, você vai ver que é diferente, é outra dinâmica, você tem outras... Então, é esses marcadores que precisam ser levados em consideração. E, do ponto de vista do movimento social, felizmente agora nós temos na ABGLT uma travesti na ABGLT, linda, que está protagonizando o debate dentro da Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Travestis, Bissexuais. Mas veja, até pouco tempo atrás, só tinha viado na ABGLT. Só tinha gay assumindo a presidência da maior associação que agrega todas as ONGs que militam pela causa LGBT. Então, nós temos uma hierarquia dentro da sopinha de letrinhas. Não foi à toa que botaram o L na frente do G. Mas não é só mudar a letrinha. Não basta mudar a letrinha. Não é? A gente está falando de integralidade, depois a gente vai falar mais especificamente de todas as populações LGBT. As que estão completamente alijadas, completamente na rebarba da política pública, são as pessoas T. E com níveis de vulnerabilidade diferentes se você é travesti e transexo, certo? Então, assim, e é um pouco isso que a gente precisa problematizar, porque, de fato, parece que está tudo lindo no Brasil, como se a gente conseguisse, como se a gente tivesse, de fato, avançado, mas no que concerne a letra T da sopa de letrinhas... Estamos muito, muito mal. Se a gente comparar com países da América Latina, então, próximos, como os nossos irmãos uruguaios e argentinos, aí nós estamos com close erradíssimo. O Brasil está muito atrasado. E qual é a situação, então, da população trans no Brasil atualmente? Como isso se dá? Péssima. Ah, socióloga, cientista social, Berenice Bento. Cientista social Berenice Bento tem um termo bacana para... Bacana não, porque ele é ruim, assim, ele mostra como nós temos que avançar, mas é um termo bom, que é gambiarra. Assim, ela diz que no que concerne as políticas públicas no Brasil, para a população T, e aí eu estou colocando tudo no mesmo, né, T, mas eu tenho clareza de que são públicos diferenciados, com especificidades, com características que precisam ser respeitadas. Mas o que nós temos no Brasil são remendos, né? Vamos pegar aí o que hoje me parece ser o grande ponto, assim, o pivô de uma boa parte das violações de direitos das pessoas trans nos diversos níveis da vida social. Nas escolas, nas unidades de saúde, nos hospitais públicos, nas instituições de modo geral, que é o respeito ao uso do nome social. É impressionante como a ignorância... toma conta desse universo. E é engraçado porque, assim, qualquer um que estude um pouco de direito sabe que você não pode alegar que você desconhece a lei. Você não pode dizer isso, opa, eu não sabia que isso era ilegal. Você não pode alegar isso em sua defesa, mesmo que isso seja de fato o que aconteceu. Você não sabia que determinada situação era ilegal, mas você não pode argumentar isso do ponto de vista jurídico. Isso é uma peça frágil do ponto de vista de argumentação jurídica. Engraçado como isso não acontece em relação ao respeito a determinados direitos das pessoas trans. Elas têm o direito de ter o reconhecimento do nome social. O brasileiro vota em nomes sociais o tempo todo. Você acha que Tiririca é realmente o nome do nobre deputado? É lógico que não é. Quer dizer, para uma série de pessoas, nós temos uma série de privilégios e a sociedade... faz vista grossa. No entanto, quando nós estamos falando de pessoas travestis, transexuais, aí cria-se uma névoa de pânico moral que justifica tudo, inclusive a ilegalidade e o crime, porque quando você desrespeita o nome social de uma pessoa, você está agindo de uma forma criminosa com essa pessoa, violenta. Então, a gente precisa, de fato, avançar do ponto de vista das políticas públicas, porque enquanto nós não avançarmos nas políticas públicas, de fato, enquanto o Brasil, no seu nível federal, estadual e municipal, não tiver um programa efetivamente de Estado que leve em consideração que essas pessoas são cidadãs, pagam seus impostos, têm uma carga de contribuição que não é só tributária, é uma contribuição humana. Nós temos pessoas travestis, transexuais brilhantes nas nossas escolas, nos hospitais, e é como se, sabe, é como se a gente fizesse vista grossa a isso. Não, nós temos que avançar. O Brasil não pode retroceder em determinados paradigmas que são o limiar entre a nossa vida na modernidade ou no, né, vamos voltar, quer dizer, a gente já tem uma série de problemas no Brasil em relação às instituições sociais modernas. Nós somos muito frágeis em relação a algumas instituições. Né? E o que? Nós vemos, por exemplo, desculpa, nós vemos com muita frequência a igreja ou as igrejas meterem o bedelho onde não lhes diz respeito em relação ao Estado laico. No entanto, no Brasil, isso acontece com uma facilidade. Então, veja como a nossa democracia ela é frágil. E nesse ponto, por perspectiva, as nossas políticas públicas são frágeis. Então, assim, não é necessário apenas uma política de governo. A gente precisa de política de Estado. A gente não precisa, sabe, não é, ai, que legal, o prefeito é bonzinho. Não, o prefeito não tem que ser bonzinho. Ah, que legal, o pessoal respeita o nome social na Universidade Federal de Juiz de Fora. Não fazemos mais do que a nossa obrigação, certo? Se um aluno entra com um pedido, a universidade, nisso, assim, eu tenho o maior orgulho de ser o FJF, porque é isso mesmo, assim. Menino, entrou com um pedido, entra, passa o trâmite, certo? E vai receber o tratamento que lhe cabe. Porque é uma questão de direito, não é uma questão de privilégio. E quem diz que é uma questão de privilégio sabe que está mentindo, sabe que está agindo de má fé. E o que já existe em termos de política pública? O que é feito de assistência à população trans, de apoio à população trans atualmente no Brasil? Depende do que você está chamando de apoio, né? Porque assim, do ponto de vista da saúde pública, nós temos o processo transexualizador, que está garantido pelo SUS, mas nós já temos uma série de publicações, não dá tempo aqui da gente falar tudo, mas bota lá no Google e procura lá, que a gente já tem publicado muita coisa sobre a não integralidade. Então, o que a gente fala quando a gente fala integralidade, né, no SUS, os princípios do SUS? Veja, quando você dá entrada numa unidade básica, né? Você está entrando na porta de entrada da saúde pública no Brasil. E assim, eu sou uma grande defensora do SUS. Não fala mal do SUS na minha frente, porque assim, quem já morou fora do Brasil sabe o que é você ter uma política pública gratuita, com uma série de problemas, e você ter uma política privatista, certo? Então assim, nós temos um serviço público. Qualquer pessoa pode pegar, eu tenho grupos na UAPS de Olavo Costa e Vila Ideal. Quando eu preciso de alguma coisa da atenção básica, eu uso as UAPs. Eu vou, a doutora Sandra Jabu, uma querida amiga, doutora Eleni, da unidade de Vila Ideal, isso, unidade básica, você entra. Então, você entra com uma determinada demanda em saúde, mas veja, nós que trabalhamos em saúde, a gente tem noção de que essa é a porta de entrada. A gente precisa saber se aquela pessoa está no nível de atenção básica, ou ela precisa de um atendimento mais complexo, em nível de ambulatório, por exemplo, de atenção média, ou ela já precisa de um encaminhamento para alta complexidade. Então, esses níveis da atenção, eles precisam funcionar. Por quê? Porque quando você entra na unidade por um determinado problema de saúde, o profissional ele precisa ter clareza de que ele vai olhar esse problema de saúde especificamente, um problema gástrico, um problema ginecológico, enfim, o que seja. Mas aquela pessoa, ela é muito mais do que isso, então você tem que pensar integralmente essa pessoa. Então não dá para a gente pensar uma atenção básica sem pensar os diferentes níveis que integram a saúde nesse atendimento específico, que pode ser desde uma gripe até sintomas de dengue, enfim. Isso acontece de diferentes formas no SUS, com mais ou menos precariedade, mas no caso do processo transexualizador, acontece com muita precariedade. Porque, por exemplo, então você tem lá você já começa com algumas questões complicadas, porque no processo transexualizador você tem determinadas funções. A função da psicologia, por exemplo, para mim é uma função terrível. Nós fazemos o trabalho sujo da medicina nesse processo, porque nós validamos, junto com a psiquiatria, um laudo que só pode ser um dispositivo, ele só vai funcionar como dispositivo depois que essa pessoa passou 2 anos fazendo terapia compulsória. Qualquer psicólogo crítico, que tem um mínimo de noção de criticidade em relação à nossa formação, sabe que não tem nada menos terapêutico do que algo imposto a ser feito. Você coloca uma obrigatoriedade num processo que deveria ser de motivação pessoal, mas não. Por quê? Porque o laudo é a moeda de troca para a pessoa poder entrar e alcançar a almejada transformação corporal. Ora, por favor, nós mulheres cis fazemos alterações corporais, os homens cis fazem alterações corporais o tempo todo. Ninguém precisa de um laudo psicológico para dizer que a pessoa tem ou não tem. Certo? Assim, e os procedimentos cirúrgicos, os procedimentos hormonais, a terapia hormonal, enfim, são procedimentos que pessoas cis fazem. No entanto, com as pessoas trans, nós agregamos isso, o acesso aos serviços públicos de saúde, nesses níveis de todos, por isso a integralidade. É assim, muitas pessoas, no processo transexualizador, não querem chegar à cirurgia de redesignação sexual. Quer dizer, nós temos um leque tão gigantesco de possibilidades de existência saudável. No entanto, a gente insiste em dar explicações simples e saídas mais simples ainda e precárias para processos complexos. E você acha que isso se dá muito pela questão da classificação internacional de doenças, em que a da Organização Mundial de Saúde, que chama identidade trans de transtorno de identidade de gênero? Sim, basicamente, a disforia de gênero é a nossa próxima, o muro a ser derrubado. Mas isso, Gabriela, já tem acontecido em outros países. Entende? O Brasil, ele é atrasado, a gente é atrasado no, na discussão, a gente insiste em dar uma explicação, muitas vezes de senso comum, ou aquilo que eu falei do pânico moral ou religiosa, para discussões que deveriam ser técnicas, discussões que deveriam ser do ponto de vista de fundamento filosófico, epistemológico, que tem a ver com a natureza dos nossos objetos. Tem elementos ontológicos aí, sabe? Nós estamos falando de pessoas. A gente não está falando de um caixotinho. Mesmo com a psicologia mais comportamental de Skinner, né, já nos mostra que tem variações. Quer dizer, nós insistimos em colocar dentro de caixinhas. Por quê? Porque é mais difícil pensar complexa, de uma forma complexa. Entende? É claro que nós vamos ter que redefinir determinadas estratégias de acesso à saúde, por exemplo. Sim, nós vamos ter que pensar unidades de atenção primária à saúde em que tem a atenção primária no que se refere à saúde sexual para homens trans e mulheres trans. Sim, mas muitos países já pensam nisso e não precisa ir muito longe, porque a gente fala assim, ah, mas isso é coisa lá da Europa, da Holanda. Não, vai para o Uruguai, vai para a Argentina, é só atravessar a fronteira, a gente vai ver que há políticas mais bem organizadas, mais bem pensadas, porque no Brasil, de fato, nós temos um grande problema, que é esse ataque sistemático que a laicidade sofre, né, voluptuosa e compulsivamente no nosso país. É impressionante como a todo momento tentam colocar doutrinas religiosas para tutelar e organizar políticas públicas. Isso é um absurdo, é um absurdo. Inclusive, eu queria citar que agora em setembro a exposição Queer Museu, Cartografias da Diferença na América Latina, não completou nem um mês de exposição e já foi cancelada no Santander Cultural de Porto Alegre. Sendo que a previsão era de que as mais de 270 obras de artistas queer sobre a temática queer ficassem abertas ao público por pelo menos mais um mês até agora em outubro. E após protestos virtuais, pichações nas agências do banco, as pessoas pediam o fechamento da exposição que tratava de questões de gênero e da diferença sexual. É o fascismo. É o fascismo. Essa é uma postura fascista. Desculpa te interromper, né? Mas é isso. Quer dizer, tinha algo de violador? A minha pergunta é essa. Há algo ofensivo? Há algum desrespeito? a alguma religião, a algum desrespeito, a algum tipo de a alguma violação. Não há, é uma arte, eu aposto que não há. No entanto, é isso, assim, quem... Não é quem, porque não são pessoas individuais. Na verdade, assim, nós temos no Brasil, infelizmente, nós temos essas ondas, né, de avanço e retrocesso. Infelizmente, nós retrocedemos com mais rapidez e facilidade do que avançamos. Mas com Foucault, a gente aprende que onde há poder, há resistência. Então, assim, essa triste notícia aí em relação à exposição... É isso, o Rio Grande do Sul tem avançado muito nesse debate, inclusive no campo jurídico, né? Berenice Bento foi uma grande precursora do direito alternativo e tem avançado muito. Se hoje casais do mesmo sexo podem estabelecer união de casamento, tem muito a ver com essa história que o próprio Rio Grande do Sul, como Estado, avançou. Então, assim, onde há poder, há resistência. É claro que isso acontece também em lugares onde você vê... Porto Alegre, eu morei em Porto Alegre um ano, assim, é uma cidade muito cosmopolita. Né? Ao mesmo tempo, tem muito de tradições, né, da coisa tradicional, regional, tanto que os CTGs, né, sendo de tradições gaúchas. Então, você vai ter esse embate. Agora, quando você tem aí uma postura de aniquilamento do outro, quer dizer, o outro não pode sequer contestar, ele tem que ser aniquilado porque ele é diferente. Desculpa, o nome disso é fascismo, não tem outro nome, e o nome disso é fascismo. Então, é claro que a gente precisa ter noção do contraditório, não é assim? É óbvio, sempre haverá argumentos contrários e favoráveis, né, de diferentes perspectivas. Nós, inclusive, tentamos escapar disso. Porque quando você dá, você é contra ou a favor a pena de morte, você é contra ou a favor o casamento. O debate já está dado quando você diz que você tem que dizer sim ou não. Nós queremos retroceder dois passitos. Né? Vamos retroceder um pouquinho e pensar por que, que é isso que está sendo colocado. Por que, que é esse tipo de discussão? Né? Então, a gente precisa, Gabriela, eu acho que tornar o nosso debate mais sofisticado no Brasil. E não é uma erudição. Eu não estou falando de erudição. Ah, então todo mundo tem que vir para a universidade. Não. Porque quem mais sabe sobre a vida e o sofrimento de pessoas trans são as pessoas trans. Aliás, podia fazer um esquema desse com pessoas trans, porque eu tenho certeza que vai ser muito mais divertido, muito mais produtivo e muito mais interessante. Porque, querendo ou não, eu sou uma pessoa cis, uma mulher cis, da academia, tentando, né, agregar esforços a uma luta que não passa pela minha experiência, mas que eu tenho clareza que quando eu escolho isso, esse é um projeto de sociedade. É a mesma coisa que eu digo, Gabriela. A discussão sobre o aborto, a interrupção da gravidez até o terceiro mês, os homens têm que ser chamados. Mesmo que eles não engravidam, mas eles têm que ser chamados. Quer dizer, quando a gente discute por que, que eu quero que seja descriminalizado o aborto, porque esse é um projeto societário, é um projeto de sociedade. Então, por que, que nós denunciamos que a integralidade no SUS em relação às pessoas transexuais não funciona? Nós temos dados desses estudos publicados desde 2014. Porque é isso, a gente precisa avançar. Não adianta ficar chorando também. Ah, que pena, o SUS não funciona para as pessoas trans. Mas vamos combinar, o SUS não funciona para várias situações. A gente precisa melhorar. Então, ah, vamos acabar com o SUS. Não, por favor, não. Vamos fortalecer no que o SUS é frágil. Não é privatizar. Muito pelo contrário, a gente precisa fortalecer de modo que nós tenhamos educação para todos e todas. Agora, quem cabe no seu todos e todas? Porque esse todos e todas é cis. Pessoas cisgênero, cara. Enquanto for assim, sinto muito. Eu sou cis, mas eu quero para todo mundo. Não quero só para mim, para as pessoas que... Sabe? É para todos e todas. Senão não é democrático. Ouvintes, encerramos agora o nosso primeiro bloco. A gente volta já. Em todas as terças-feiras, às 14 horas, acontece o módulo de comunicação política na sala do PET Facom com o professor Paulo Roberto. A cada encontro, acontece um debate e, após ele, é sugerida uma leitura complementar. Você é sempre bem-vindo a participar. Começa agora o segundo bloco do PETcast. Hoje, o tema é transbordar limites, integralidade trans no SUS. Juliana, de que forma é necessário dar o apoio à população trans durante esse processo transexualizador, através do Visitrans, por exemplo? Veja, as pessoas transexuais estão, elas compõem uma população vulnerável, certo? Esse é um dado. Elas têm níveis de riscos em saúde maiores, e não porque elas têm algum traço ou alguma característica delas, não, é porque há um contexto psicossociológico, societário, que é transfóbico, machista, sexista e homofóbico. Então, você, a pessoa travesti transex, ela é alvo de uma série de violações com esses níveis de preconceito, né? O preconceito de gênero, mas um preconceito de gênero com resquícios e requintes de machismo, de sexismo, e o preconceito transfóbico, quer dizer, de violação, inclusive, dos corpos, das vidas, e isso é muito sério, muito sério. Nós não podemos ignorar esses dados. A gente não pode ignorar que o Brasil é o país que mais mata homossexual. Nós temos dados sobre isso. Mais mata travestis e transexuais. Mata muito homossexual também. Mas os casos de morte violenta, com requintes de crueldade contra a população travesti e transex, é um caso gravíssimo no Brasil. Né? Nós temos subnotificações, e com as notificações que temos, já sabemos que é um genocídio. Então, viver num país assim, viver no Brasil é muito difícil. Ser negro no Brasil é muito difícil. Negro e pobre é muito difícil. Negro, pobre, travesti, você imagina. Certo? Então, você vai tendo cortes de preconceito, e nesse nível de violação que nós trabalhamos, assim, nós percebemos que as pessoas chegam muito vulneráveis, muito. Muitas vezes as famílias são as primeiras a violentar. A escola foi sistematicamente violenta com essa criança, esse adolescente. Então, assim, uma dificuldade nossa, por exemplo, no Visitrans, é em relação ao trabalho com menores, não é? Porque, veja, muitas vezes quem espanca para aprender a ser homem ou aprender a ser mulher é o familiar. Eu tenho uma pesquisa, tá publicado isso, assim, casos de violência corretiva contra jovens LGBT. Então, é muito difícil, certo? Você esperar que uma pessoa tenha, né, segurança ontológica no meio de tanta violência para conseguir dizer, não, você tem que respeitar meu nome social porque eu conheço meus direitos. Primeiro que elas desconhecem, sabe? É muito comum isso, assim, a gente ouvir, ah, eu não sabia que eu podia usar. Então, meu nome social, por exemplo, em determinados estabelecimentos. Então, um primeiro trabalho do Visitrans, além de acolher e dizer, olha, vocês não estão sozinhos, está difícil, mas tem gente que apoia, e tentar criar esse vínculo entre elas e eles. Além disso, tem a questão da informação. Então, o primeiro trabalho, eu tenho a minha doutoranda, a Bruni, que é uma mulher trans, primeira mestre trans da Universidade Federal de Juiz de Fora, primeira doutoranda transexual, psicóloga, uma pessoa muito competente, com qualificação profissional, né, com registro no Conselho Regional. Ela vai, inclusive, agora me representar em Belo Horizonte, sexta-feira. Alguém muito capacitada no nosso grupo e que é transexual. Então, assim, a gente tomou esse cuidado, entende? Assim, não vai a professora cis lá, branquela do sul, falar para os meninos e meninas que têm experiências e vivências que são particulares. Mas, ao mesmo tempo, isso não quer dizer que só quem é trans pode desenvolver esse trabalho, porque senão nós estaríamos na contramão, né, da própria produção científica. O campo científico nos permite produzir conhecimento sobre aquilo que nós não experienciamos. Mas, ao mesmo tempo, nós temos um olhar qualitativo feminista. Então, assim, a experiência não é um detalhe. Para nós não é uma coisa, vamos controlar variáveis e vieses de pesquisa. Não. As histórias dessas pessoas, os sofrimentos, quando alguém chora relatando que apanhou para aprender a ser homem, ou uma menina que, né, que foi quase violentada para aprender a ser mulher, porque, né, todas as violências, apesar de serem muito tristes e violentas mesmo, assim, é muito pesado, ao mesmo tempo cria no grupo um vínculo de solidariedade, do tipo, olha só, por isso, é contra isso que a gente quer lutar. Então, o Visitrans, ele tem todo o seu compromisso com a pesquisa, nós publicamos muito, somos premiados no, na Pró-Reitoria de Extensão, fazemos bem o dever de casa na pesquisa, na extensão, você me apresentou no início, eu leciono a psicologia de a disciplina de psicologia da sexualidade, então isso está, assim, eu trabalho nas três vias, ensino, pesquisa e extensão. E é claro que eu e Bruni, minha doutoranda, e minha equipe, somos pesquisadores, é claro que temos os marcadores, mas a princípio o nosso lugar é o da pesquisa. Isso não quer dizer que o título me coloca num lugar de mais conhecimento ou com mais... legitimidade, não é isso, entende? Assim, a gente precisa desvirtuar esse lugar de saber, porque quem mais sabe sobre as experiências de violação de direitos, sobre as posições abjetas que essas pessoas vivenciam e as quais são colocadas, são essas pessoas. Então, o Visitrans, que já acontece desde 2014, ele já tem bastante tempo, exatamente porque ele começou como um projeto de pesquisa em parceria com a Federal de Santa Catarina e com a Federal de Pernambuco. E aí, como deu muito certo, nós resolvemos desdobrar a pesquisa, que era multicêntrica, Floripa, Recife e Juiz de Fora, aprofundar aqui. E aí eu ganhei um edital da FAPEMIG para fazer uma pesquisa de 24 meses, e aí nós percebemos que tinha uma demanda para reunir essas pessoas. Elas já estavam protagonizando coisas fantásticas. Os meninos já estavam... E as, é engraçado porque o Visitrans começou com mais meninas trans e depois mudou. Agora ele tem muito mais meninos trans. Mas quando a gente começou, já tinha gente conversando com os movimentos sociais, já tinha gente procurando o atendimento lá no Pedro Ernesto, entende? Assim, nós pegamos o bonde andando e com essa potência de trabalho reunimos e é por isso que deu tão certo, porque juntou a expertise acadêmica com a intenção de uma pesquisa engajada, crítica, porque ninguém é erudito no meu grupo, todo mundo levanta a mão, as mangas e arregaça as mangas e trabalha no, né, numa pesquisa que tem essa ideia de... Né? Para quem que a gente faz pesquisa? Tem um texto da Michelle Fine, maravilhoso. Michelle Fine é uma pesquisadora norte-americana que trabalha com pesquisa qualitativa nos moldes do que a gente trabalha. Aliás, nós que copiamos dela, né? Porque ela fez parceria com um grupo de Recife e eu tive a oportunidade de participar. Então, a ideia é que a gente una então, essa expertise acadêmica e essa expertise da vida, sabe, da violação, assim, de, são eles e elas que nos dizem, olha, a integralidade não funciona, porque quando eu vou lá, eu tenho um atendimento que só vislumbra a cirurgia. Todo tratamento hormonal fica em aberto, quer dizer, me manda para o psiquiatra, mas eu não tenho um acompanhamento, então que serviço é esse? Que facilmente você consegue pela psiquiatria, o esquema do laudo, que é o viés da psicopatologia. Quer dizer, para psicopatologizar e diagnosticar e botar o rótulo lá de... Aí tudo bem, a coisa anda. Agora, quando você precisa de um acompanhamento integrado, de ginecologista, urologista... Aí não. Então, como assim? A disforia de gênero, ela é uma contradição enquanto construto, tá? Porque primeiro, assim, ó, aí teríamos que estudar psicopatologia, mas há elementos do ponto de vista de diagnóstico e da indicação de sintomas para você diagnosticar que estabelece o impedimento de comorbidade. Você não pode ter dois níveis de disforia e isso é inconcebível, porque você tem pessoas travestis transex que deprimem. Ah, então tá, se você deprimiu, você não pode ter disforia de gênero. Ou você é depressiva, ou você tem disforia de gênero. Percebe? Assim, para nós isso está tão claro, assim, que é uma disputa política, muito moral, política do que técnica, que para nós está muito claro que é o mesmo que aconteceu em relação à homossexualidade. A homossexualidade estava no Código Internacional de Doença até a década de 80. E ninguém para para pensar determinados princípios de estabelecimento de critério para diagnóstico que o próprio CID e que os próprios códigos dão. Então, assim, não pode valer a regra para alguns tipos de disforia e para outros não. E o outro ponto é isso, assim, ó, não há qualquer argumento do ponto de vista de quem está num campo de pesquisa mais clínico que prove que haja uma contradição endógena, certo? A pessoa sofre porque o mundo é transfóbico, não é? Ela quer, tem automutilação porque é isso, porque ela se constitui subjetivamente num corpo completamente alheio à sua concepção identitária. Imagine, e é tão engraçado isso, nós temos uma série de situações em que a gente percebe que a mutilação é a primeira coisa. Se uma criança nasce com 6 dedos, a primeira coisa que se faz é cortar o 6º dedo fora. Isso nem é uma coisa tão bizarra assim, não é? No entanto, você tem uma normativa, uma série de procedimentos que são feitos para as mulheres cis agradarem aos seus esposos, maridos, companheiros, que é a diminuição do anel vaginal, da vagina, para melhor penetração do pênis. Isso é feito em qualquer clínica de estética, sabe? Ninguém questiona. Ninguém questiona a reconstrução vaginal de mulher heterossexual para agradar marido. Por que que se questiona a reconstrução? É o mesmo procedimento cirúrgico, as mesmas tecnologias, né? E aí, o que que garante o laudo? A terapia compulsória de 2 anos. Percebe? É uma amarração para manter um imbróglio, na verdade. Tem uma ficção aí, com o aval científico, mas isso tem mudado. Isso vai sair, assim, é porque nós estamos, de fato, muito pouco avançados, mas há discussões já na França, há uma reformulação do código do CID, né, prevista. Então, assim, tem muito o que avançar no Brasil, mas há uma primeira luta que nós temos é essa, despatologizar as experiências trans no Brasil. A psicologia precisa, o Conselho Federal de Psicologia emplacou isso assim, como uma bandeira forte. Né? Assim, a gente precisa estar muito atento, porque nós estamos retrocedendo. A cura gay, por exemplo, que essa aberração está voltando com uma facilidade que eu fico preocupada. Vou te fazer uma última pergunta. Como que funciona o Visitrans? Quem que pode ser atendido? Quem pode participar? Essas informações. Qualquer pessoa trans pode participar, desde que se sinta à vontade, né, motivada. O Visitrans acontece aqui no Centro de Psicologia Aplicada, na primeira segunda-feira do mês. É, nós temos um grupo para familiares de pessoas trans, que é na última segunda-feira do mês. Esse está começando agora, ainda está muito modestamente sendo organizado aqui, mas também pais, mães, tios, quem estiver sentindo que precisa conversar sobre isso, que não sabe como lidar, né, que precisa de fato entender melhor para não violentar, porque é isso, é um absurdo que as famílias, que é a família, é a instituição criada para proteger as pessoas mais vulneráveis, são as famílias e as escolas são as instituições mais violentas. Né? A gente precisa mudar essa mentalidade e mudar rapidamente, porque nós estamos muito atrasados. Então, assim, o Visitrans é uma tentativa, o grupo é aberto, ele é coordenado por mim, mas quem faz o manejo do grupo é a Bruni, que é psicóloga, minha doutoranda, e eu tenho 2 bolsistas extensionistas. E o grupo está super ativo, assim, pode vir, com toda a garantia de sigilo, com todas as garantias éticas de um trabalho de extensão universitária. É importante que as pessoas saibam que é um projeto de extensão. Ele tem interface com pesquisa, já produziu muita coisa como pesquisa, mas ele é agora, potentemente, a gente quer investir muito nessa coisa da extensão universitária, porque é uma forma da gente mudar a realidade, transformar a realidade local, e eu estou curtindo muito, assim, essa minha fase extensionista. Tá ótimo. Obrigada, Juliana, por conversar com a gente hoje. Eu tenho certeza que quem está ouvindo também aproveitou muito a conversa. Muito obrigada, parabéns pela iniciativa. Um abraço a todos e todas. E se você quiser ter mais informações sobre o Visitrans, basta telefonar para o Centro de Psicologia Aplicada, 3216-1029. O Centro de Psicologia Aplicada da UFJF acontece na Rua Santos Dumont, 214, no bairro Granberry. E você, cara e caro ouvinte, pode acompanhar estes novos episódios no site do PET Facom. É só clicar na aba PETCAST no endereço www.petfacomufjf.com.br. Além disso, todos os episódios são também transmitidos na Rádio Facom 103,9 FM às sextas-feiras. A equipe do PETCAST agradece a você, ouvinte, que nos acompanhou em mais um episódio. Até semana que vem. Ficha técnica. Roteiro, Ana Lívia Faria. Edição, Isabela Gonçalves. Apresentação e produção, Gabriela Vaz. Jornalismo, Cristine Garibaldi. Orientação do PETCAST, professora doutora Letícia Pirani. Orientação do PET Facom, professor doutor Francisco Pimenta.